o papai tem um macete. E se tem chance, porque tem muito interesse. Antes que eu responda a sua pergunta, vira de costa eu vou. Ah! E quer saber se o papai tem um macete? E se tem chance, que tem muito interesse. Antes que eu responda a sua pergunta, atenção, canta! Depende. E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende. Que parada é essa? E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Vamos! E depende, depende. E depende, depende. E depende, depende. Se o papai tem um macete, e se tem chance, que tem muito interesse. Antes que eu responda a sua pergunta, ao vivo é mais gostoso, filha. E quer saber se o papai tem um macete, e se tem chance, porque tem muito interesse. Antes que eu responda, é sucesso e chora em todo o Brasil. Quem sabe canta. E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende. Ai, oi! E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende. Que parada é essa? Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende. É Cidinho Batata Negona.